Tá com a pista vista, o Bravo Delta está em baixa carga. Todo autorizado, vento 180 com 5 nós, o ajuste 917. Todo autorizado, o Bravo Delta. Foi o XNM 200. 200, continua a aproximação, reporte visual com a pista. Passará. Oi. 91 não mantém o ponto de espera. Bravo Delta, sou 33, direita, 219. Pode informar como é que tá a chuva na pista? Ouvindo? Como é que tá a intensidade da chuva sobre a pista? Chuva moderada, chuva moderada, 62 a 0. Ok. Bravo Delta, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Pode confirmar o vento, poxa, né? O vento 170 graus, 5 nós. É certo. Torres Salvador, bom dia. Azul 4082, estabilizado, LS da 10, final de 9 milhas. Torres 82, ciente, continue e aguarda autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, Azul 4082. Pouso autorizado, ventos 180 graus, 5. Visual com a pista, pouso autorizado, China 6200. Serra, copia? Sim. Com 556 autorizado, Galeão, no nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eleza Mótila, Mike Oscar Sango Vitoral. A primeira aerovia fez um 1-0, após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo, transponder 5422. O controle 1-9-8 mantém escuta e aguarde para o cotejamento. Juliette Bravo Delta, taxia via Juliette, contorno o pátio principal, segue via Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, chama novamente para cruzamento da 1-7-3. Juliette, Bravo Delta, confiou a torre? Pega 05, chama o solo. Ciente, pega 05, reporte na interseção hotel. Confirma bem a autonomia? A 200 no solo 36 direito, 219. 219. É 200, levou. É 200, táxi via Alfa, é porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 1556, proteja a instrução do solo, por gentileza. Sim, autorizado 360 para o Galeão. Eu usei 190, saída da El, seja Módiva. E a Ampla do Lula 10, a parte de segundo rota. O gol, o São Francisco 422 e o ponto 598. Sim, 1955, como é que o atendimento correto? A porta pronta para o pushback acionar. É a porta, eu vou. Torre Salvador, muito bom dia. Xerebra 255, estabilizado. Continue e aguardo autorização, minha 255. Vamos dar autorização, minha 255. 4082, pouso autorizado, 970 graus, 5 nós, 10, 97 no ajuste. Pouso autorizado, avistou com 600 pés, azul 4082. Pega 05, viu o solo? Pega 05, mantém a posição e chama a torre 118, principal 95, altímetro 1017. Juliette, Bravo Delta na escuta. Bravo Delta, autorizado para o cruzamento da 1735. Mantenha a posição. Pega azul 0. Zero... 082, solo 39, direito, 1219. 219, bom dia. Solo Salvador, com 1094, posição 612 para acionamento na posição, puxa, tá, pushback. Em condições de acionar com baixa rotação? Sim, ativo. Gente, para informação, uma aeronave irá ingressar no pátio e taxiará a sua retaguarda. Chame para o pushback. Chamar para o pushback, tá no quarto. Fala, bom dia, azul 4082, livrou na Fox, tá? 4082, táxi via Alfa Juliette até o gate 08, agilizando por gentileza. Alfa Juliette, gate 08, agilizando, azul 4082. Continua a aproximação, agora a atualização de pouso. Meia 255, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, 5 graus. Livre pouso, seria 255. 3191, após o Oxanana, curtíssima, alinhar e manter. Para o pushback, 1094. 1094, após a passagem do Embraer 190, a sua retaguarda em coordenação com a equipe de solo, reporta ataque. Após a passagem da aeronave, está autorizado o contra-ataque do 1094. Direito 5542, direito 1219, Avenida de Liberação, por gentileza. Utilizando 209, sistema 265. 091 decolagem autorizada, 1180 graus, 5 nós, ajuste 097. O 094, tráfego já superado em coordenação de pit solo, reporta ataque. Reporta ataque, 094. Solo, Salvador, muito bom dia, 6255, lembrando. 6255, táxi V Alfa de Leste, seu GIT 01. Alfa de Leste 01, 6255. Alô, Salvador, bom dia, voo 1790, sente da Sierra, autorização Recife. Voo 1790, informação Sierra, confere. Pronto, cópia? Pronto. Voo 1790, autorizado Recife, nível 370, decola da 190 com primeira curva à esquerda na saída Pulca, transição Caju. Aerovia Peruísque 58, transponder 5431 e o controle em 1119.8. Autorizado 370 Recife, segunda 10, cobertura da porta, Pucca, Caju, a saída, Bruiz, 58, aerovia. 5431, aciona 198 ao controle, voo 1790. Voo 1790, Pucca, Jama, após Jama, Caju. Pucca, Jama, Caju. Antes da CDEC, para ingresso 01, acelera 655. 6255, ciente. No 3895, formação Serra, confere e prepara a saída da El Leda Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Um minuto para cópia. Solo 46, livre na Eco. E chame o Sol 1219. Salvador, Cometa 1117, continue LS. Cometa 1117, continue, aguarda a pista livre. Cometa 1117. pro solo. Comet 88, taxinha via Alfa, reportando no ponto de parada Delta. Para o táxi, o voo 1094, está com 17 a bordo, 3 horas e 17, autonomia alterna Natal. Voo 1094, táxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera chamatão em 1985, altímetro 1017. Pati 1 no Índia, ponto de espera chamatão em 1985, 1094, táxi via. Comenta 117, final normal, climatizado travado. 117 foi autorizado, 1097 Cometa 61 na Sina LS, para baixar travado. Continue, aguarda a pista livre. Tá? 61 aguarda a pista livre. Cometa 88, mantém ponto de espera da Delta. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 110 com primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Primeira aeropia, Pesulu 110. Transponder 5426. Controle em 119.8. Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da 110 com primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva. 426, não descendo a 2, controle 1389. Confirma a saída da Elia da Motiva, Mike, a inspeção do litoral? A Elia da Motiva. Sim, 3895, cotejamento com essa, é a porta pronta para o pushback acionamento. Para a próxima. Comenta 1 no nosso site na escuta do solo. Comenta 1 no nosso site, táxi via Alfa, Delta, mantém a retaguarda do Tucano da Força Aérea e aguarda para o cruzamento da pista. Também é um pouso autorizado, pista 10, vento variável com 5 nós. É hora, pouso autorizado. Salvador, Santrezana 5, puxa acionamento no 04. 3895 em Florianópolis, sua equipe de solo, reporta ataque. Reporta ataque, Santrezana 5. Cometa 61, Solo ao 53, livre na Eco, na minha escuta até a Delta, reporte na Delta novamente, o Cometa 61. Pegasus 05, autorizado a alinhar e manter a partir da interseção. Caso 05, autorizado a decolagem a partir da interseção, vento 180 graus, 5 nós, o ajuste no 097. Autorizado a decolagem, autorizado a decolagem. Ó, logo 1556, gate 10 para pushback e acionamento. 1556, coordenação sobre o tipo de solo, reporta ataque. Reporta ataque do 1556. Autorizado para usar a meta após o decolagem. Timo, cruzem junto com o companheiro à sua frente. Autorizado. Começa 061 na escuta. Começa 61 é a torre. Ok, reporte na Delta novamente. Essa 117 é o estacionário livre frequência. Caso 05, decola ao 55, controle 198, boa viagem. Qual o controle? Bom dia. Confirmando com o 5. Gente, bom, correção TAN 3895, táxi via Alfa, correção via Índia, no ponto de espera chama a torre 1-1-8-95, altímetro 1017. Ponto 3895, bom voo. Obrigado, bom dia. 5 nós, o ajuste no 0, 1 no 7. Comenta as duas, contrato no alcance. Gol 1162, em caso de falha 198, troque para 1208. A gente mantém, agora vocês vão continuar na descida, Cometa 79. Siga o número 62. Azul 5011, vetores para sequenciamento, esquerda para o 020, limite localizador. American Line 2380 approved the startup and the report ready for pushback. Momento número 7 na aproximação. American Line 2380, roger. Recorde condições de ser vetorado para o sequenciamento. Sim, você tem condições de manter a proa 050? Gente, o limite nessa proa é radial 280 de Salvador. Momento 03. 1790, abaixo para o feedback acionamento. Explicação. Visão 72, livre pouso, pista 90, vento 190 graus, 59. 72, livre pouso. Uno zero zero. Cometa 79, desça para 2.000 pés. Azul 5011, desça para 4.000 pés, QNH 107. 094, alinhar e manter pista 10. Vai manter 10, 10, 94. 2, desça agora para 060. Confirmando, gol 1162, desça para o 060. Do 72 ao 00, esquerda da parte militar. 79, complete curva esquerda agora na proa 220. Ah, é, limite localizador. Foi agora 118 mais 5. Tracajal no 7, desça para o nível 070. Livre. Na escuta, 5243. Solo, gol 156 para o táxi com 160 a bordo. 3h55, eu tô na minha tela no confronto. Gol 1556, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama torre 1 no 95, altímetro 1017. Bom voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera 295, grato, gol 1556. Previsão por voo 1790. Após a passagem do Boeing 737 da companhia, que iniciou o táxi nesse momento no setor sul do pátio. O senhor em coordenação com a equipe de solo reporta para o táxi. Ok, após a passagem da nave da companhia, então, estou autorizado para o táxi. Estou descendo para 3.000 pés. Voo no 962, reduz agora para 200 nós. O 1962, reduzindo para 200. O 1962, para o localizador, direita 060. 5243, reporte visual com campo, ajuste no 097. Desça para o nível 140. Boa tarde, Azul 4463, centro da Sierra, 3190 ideal. Azul 4463, informação em curso, é até alguma modificação, é 600 pés de teto, visibilidade 3 mil metros, copia? Ah, sim, pronto, pode. 4463, autorizado, Ilhéus, no nível 180, decola da 110 com primeira curva direita na saída da El Coral. Transponder 5446 e o controle em 119.8. O plano é Yankee, prossegue instrumento até Coral, após modifica para visual. A gente está autorizado 180 para Ilhéus, decola da 110, curva direita, na da El Coral. 5446, é o transponder, 1198 ao controle, centro do planeta de 1443. Corrigindo a frequência do controle agora é 1920.8. 208, grato. 4463, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. 70, saída Momo. 3719, saída Momo, 9904. Então, 3216, nessa prova autorizada, descida até o nível 070. Se necessitar, desvia à direita, informe anteriormente ao controle devido a tráfego. 710, agilizando manobra. Ativo, continue descendo agora até 3 mil pés, vai seguir a aeronave da Azul, tá agora 6 mil à sua frente, o Embraer 190, tá com 180 de solo. Voo no 1162, desça para o nível 050. Então, 3216, desça para o nível 060. 213, copia? É 213 autorizado, Galeão, nível 360, decola da 110 com primeira curva à direita na saída da Euleda Motiva, Mike Rocha, Catango Vitoral. A primeira aerovia que intercepta o peso do 110, após prosseguir de acordo com rota prevista no plano de voo. Transponder 5435, controle em 119, correção, 120, decimal 8. 895, livre de decolagem na 10, vai por 90 graus com 59. Poxana 6213, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Positivo, total. 5243, saque de alfa quilo até o pad 3, posição 04. Alfa quilo, pad 3, posição 04, 5243. Está autorizado agora a reassumir navegação na proa de Duna para sinal de OLS X-Ray, está distante do VOR de Salvador a 33 milhas oeste. Gol 1162. Gol 1162, desça para 4 mil pés, QNH 1017. 79, cheque 3, emite pouso 10, ventura 90 graus, 149. 79, engaixado, travado. Salvador, bom dia, Azul 5091, sinal ILS X-Ray. São 3895, decolador 06, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. São 32, correção TAM 3895, contato radar na decolagem, saída da Elsa, para o nível 340. 5091. Três, oito, nove, cinco, ainda não é da torre? A gente mantém. Então, 3216, desça para o nível 050. Confirme 050, traca já. Então, 3216, tem condições de provar a direita na proa 060. Em Salvador, começou 79, visual com a pista. Cometa 79, livre pouso, VIP checado, 180 graus com 3 nós. Cometa 79, livre pouso. Tracajá 17, vetores para sequenciamento esquerda pro 360, limite radial 280 de Salvador. Confirma somente em autonomia. 2 horas e 30. Táxi via parte 1, posição via Índia, ponto de espera do Rio 1985, 1.017, bom voo. Linha 37, Índia, ponto de espera 2.97. Ação, torre agora 18895. Voo 1162, desça para 3.000 pés. Ação 3216, desça para 4.000 pés, QNH 1017. 962, bom dia, continua a aproximação, o aderente está livre. 2. Cometa 79, solo 08, libera a esquerda no hotel Pátio Militar, autocionar frequência livre. 0094. Tal 3216, condição de curvar à direita na Pro 070. Seja autorizado a completar a direita 070, permanece o limite localizador. Já. Já prepara para após o tramposo do tráfego da Azul ingressar em a linha separada, ok? Ok, já passou esse ano, já? Afirmativo. Passou tudo, hein? Negativo, o tráfego passou do não foi atrás da companhia. Ah, ok. 10 milhas do campo, Azul. Azul 5011, livre pouso 110, vento variável com 3 horas. Livre pouso Azul 5011. Tracajá 17, confirma velocidade. 165 de carro. Sim. Quer que acelere mais? É possível. Negativo. 1-3 em coordenação da equipe de solo, reporta Taiko. Conterno 2545. Tracajá 17, desça para o nível 060. 060 para Cajá 17. Só 3216, desça para 3.000 pés. Chega. Azul 4076, desliza seu critério, reporte condições de vetorado para o sequenciamento Azul 4076, descendo agora para o nível 070. Quando vai completar com a esquerda na 035. A gente mantém então a prova 035, limite localizador. 5011, solo 11. Libera direito no 21, décima 9, o solo agilizando, por gentileza. Direito 219, agilizando. Zero. Complete curva direita agora na prova 040, limite localizador. Direita 040, limite localizador. Descendo para 4.000 pés, 17. 790, matéria para espera da. 790, matéria para espera. Matéria. Uno 556, vento variável com 6 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 1, fica acompanhado. Sol do Salvador, muito boa tarde, bom dia, Azul 509, livrando escuro. Azul 501, bom dia. Táxi autorizado em frente. Reporte antes da Juliette para ingresso Pátio 1. Antes da Juliette. Em 1251, alterna 13395. 1962, vento 150 graus, com 3 nós, ajuste agora 10 no 7. Aguarde a autorização para pouso. Não rebaixar, 1962, estabilizar aqui, sair pista 10. 1962, livre pouso na 10. 62. Ó, lights on. Direita 070, localizador, Tracajal do 7. Azul 4076, reduza 230. Segue azul 05, confirme a proa. 56, decolada azul 12, controle 120, décima 8, voo. 208, voo 56, graças. Controle Salvador, muito bom dia, voo 556, decolado na sua escuta. Corno 556, contato radar na decolagem, saída da Elfa para o nível 360. 360. Bono 962, solo 13, libera direito 121, décima 9. Direita 21. Papá, papá, Mike Juliette Romeu, prossiga, controle. Bono 962, táxi autorizado direito, reporte antes da Alfa para ingresso parte 1, portão 04. Sim, reporte antes da Alfa. Azul 501, esquerda, Juliette, portão 9, autorizado. Juliette, portão 9. São 3216, torre agora 10295. Tracajá 201, correção, Tracajá 17 para o localizador, direita 090, autorizada descida para 2000 pés. Direita 090, 2000 pés. Correto, autorizada a final do LS, é que tem reporte final estabilizado. Reporte final estabilizado. Reporte final estabilizado. Azul 4076, compete curva direita para o 050, permanece o limite localizador. Zero, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, no 790. Então 3804, desça para o nível 060. Nível 060, só 3804. Direito 121, décima 9. Direito 21, décima 9, boa hora, minha Deus. Azul 4076, desça para 4 mil pés, Senegal no 0, no 7. 4017, 4307. Reduzindo para 1990 mais. Reduzindo 190, tá certo. Gente, foi Marcel. Salvador inicialmente operando abaixo dos mínimos visuais para a asa fixa. Caso saísse 500 pés de litoral, não teria problema inicialmente, ok? Localizador direita para o 070. 070, para interceptar o localizador, para 070. 4076 da azul, autorizado descida para 3 mil pés. 3 mil, Vive no caminhão 2 da EF da F3. Afirmativa, aguardando que a gente vai continuar a descida até 2.000 pés. Inicialmente desça para 3.000 pés, azul 4076. Pés até o destino. Caso haja melhora nas condições meteorológicas, a ascensão é conforme solicitada 1.000 pés. O controle 1-1-9, qual é o controle 120, decimal 8, a torre 1895. Aciona a transponder 0274 no 01 e acione 0275 no ala. O voo 962 na alta. 62 em esquerda, Juliette, portão 4. 08, obrigado, bom dia, bom 790. Tan 3216, cheque o trem, livre pouso na pista no 0, vento variável com 59. Mais travado, é porta travada, 320, livre pouso, pista no 0. Tracajal no 7, passando duna, tem baixado travado. Tracajal no 7, continua por cima, só aguardando autorização de pouso, repórter visual com cão. Repórter visual, aguardando autorização de pouso, Tracajal no 7. De tocando da academia, é parte para o táxi, o Exército Brasileiro 1030 com ala. Bem. Número esquerda, Juliette, portão 10, autorizado, ingresso. Para o 10, gol no número 10, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, gol 1864, autorização nível 350, Maceió, informação tanto. 7, Tango confere, altímetro no 0 no 7, Maceió 370, já aprovado, portão 5, aguarde 1 minuto 4, por gentileza. Aguarde gol 864. Ei, pronto para Coté, gol no 1864? Pronto para Coté. Salvador, autorizado Maceió, nível de voo 370, aerovia Upper Whisky 58, decolagem pistão no 0, curva esquerda, posso cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Cumpre o perfil subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Foi 18, decimal 95, transponder 5454. Autorizado nível 370 para Maceió, decolada curva esquerda, Upper 58. Saída Puca, Jamo, Caju. Após 2.000 pés ou 3 milhas na saída, o transponder 5454, a torre 10895. O controle 12018, gol 16864. 5454, portão 5, tá pronto pro puxa? Afirmativo, pronto para puxar o treinamento, gol 1864. Ok, pronto então, reporte pronto para iniciar o táxi. Para iniciar o puxo de treinamento, reportar para o táxi, portão 5, gol 1864. Solo, tá 3216, livrou? 3216, táxi direita via Alfa, reporte para ingressar via Juliette, portão previsto 08. Alfa vai para o ataque da Juliette, previsto 08. Ok, e aí confirmando o portão 08, inicialmente encontra-se ocupado pelo inverno da Azul. Táxi lento para confirmação de novo portão pela Infraero em coordenação com a companhia, ok? Para pegar acionamento no portão 8, Azul 4463. Gente, o 4463, a modificação na subida. Autorizado o pushback acionamento portão 8, pronto para qualquer modificação? Autorizado o pushback acionamento, na subida foi para 4. Gente, era apenas a subida, ao invés de Dael, Coral, cumpre o perfil apenas da subida Coral, curva direita após 2.000 pés ou terceira milha. Gente, vai cumpre o perfil Coral, então, assim, 4.000. Gente, portão 8, haveria condições de efetuar o push um pouco mais recuado para liberar o ingresso das bandas da TAM para este portão? Afirmo 4463. Gente, conforme então, reporte pro táxi 4463. Salve, Salvador, boa tarde, hoje é 6254, informação Tango, autorização Rio. RJ Santos Dumont 360, já aprovado, Tango em curso, confere, altímetro no 0 no 7, aguarde corpo, que é 1 minuto. Aguardará com o 0 no 7, Xené 6254. Tá 32 no meio, teria condições de agilizar um pouco o táxi agora? Está agilizando. Gente, agiliza, ingressa próxima à esquerda, tentando alterar no pushback no 37 no site do 43, portão previsto número 8. Lá temos um Embraer 190 da Azul, iniciando o pushback, em coordenação efetuará um pouco mais recuado para embrear seu ingresso para o portão 8. Não vai livrar na Juliette, prossegue para o 08, Atento ao pendente do voo e o do azul. Afirma, 6254, General Pato da Cota. Pronto, 400. Salvador, autorizado ao Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, aerovia Upper Zulu 10, após SMAP, Lúvito e Barbacena, restante conforme a rota do plano. Pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, então inicia a curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, transição Motiva, controle em 120, décima 8. Na torre em 118, decimal 95, transponder 5467. Atenção, autorizado Rio, nível 3, 0, Rampas, 1-0, 2, Mato, 2, Barra, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5467, portão 01, Champoto, oxa. 790, chame agora Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado, tenha um bom dia, 1790. Bom dia. Eu gol no 864 para o táxi, contornou 22 horas e 18. Alterno João Pessoa, POV 81. 12h50, João Pessoa, 81. Táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponte externo no zero, torre 1895, altímetro no zero, no meio, boa viagem, gol no 864. Ali está o táxi via Índia, ponte externo no zero, quando lá, torre 1895, autonomia de 2 horas e 28, o gol 1864. Frente, 12h28. Azul 4076, visual com campo? Ainda não. Gente, pode visual com mesmo? Vai reportar. Avistou que fez 150 pés, 4056. 4076, livre pouso 10, vento 180 graus, com 3 nós. Livre pouso, 4076. O Exército Brasileiro no 030 com Alan, observe o Embraer 120, Brasília, ingressando no pátio. Táxi autorizado na sequência, tem interseção hotel. Na táxi hotel, mantém a posição e chame torre 1 no 8, decimal 95 para táxi. Ingresso, pista no 0 e decolagem. Para o táxi, azul 4463, PLD de 1-1-6, 3 horas de autonomia, alternando o Aracaju. Caju 116, 3 horas, táxi autorizado. Via Pátio Índio, quando espera no 0, 1895, altímetro no 0-6. O azul 4463. Gente, via Pátio Índio, quando espera no 4463. 4079, solo 25, libera direito no 219. Libera direita, chama 219. Bom dia. O controle 6213, o Xané? Prossiga. Levou a morte, Vassarice. É 213, chame Recife 925 decimal 1, alternando 133 decimal 95 e coordene com o mismo coro de mótico. 251-3395-6213, obrigado, muito bom dia. Alfa Juliette, Pátio 1, Porto 2, Pátio 1, Pátio 1, está mantendo 510, não irá interferir com a sua aproximação. Ciente, negativo visual, contrato do TAT 3204. São 3804, estabilizado. Estabilizado, São 3804. 3804, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, tá 3804. 463, boa tarde, mantém com o Cifre 10. Mantém com o Cifre 10, viu, 443. Decoda 28, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, boa tarde, boa noite, 64. Torre Salvador, Tan 3804, índice é abaixar travado. Tan 3804, continua a aproximação, repórter Campa Vista. Vai com a mata 3804. Salvador 370, sai da PUCA, vigilância, boa noite, 64. Pushback acionamento, Xanel 6254. O tráfico chamou o solo, confirma, gente, lembra? Xanel 6254 do 01, pushback acionamento. Gente, temos um Embraer 190 azul para estacionamento à sua esquerda, portão 2. Após concluído, inicie chame táxi. Estacionamento do 2, está autorizado a volta para o táxi, 62, 4. América 238, Salvador Grau, correto? Sir, we're delayed for maintenance. And we will be airborne in maybe 30 minutes once the CFR clearance is still in balance. Okay, so your departure will be in about 30 minutes. That's permanent, sir. Okay, did you do make a delay message? That's the cell number. Ah, yeah, that's okay. Após o pouso de aeronave da TAM, ali mantendo zero. Após o pouso, ali mantendo zero, pode passar. Send you flight plan. Ok. In about 2 minutes, I will contact our IS room in order to check your flight plan. A new flight plan. American 23. 3-0 com ala na ponte de da taxa e hotel. Sono 030, mantendo ponto de espera do hotel. Mantendo ponto de espera do hotel. Direito 04, solo 30, direito no 219. Onda.